Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. But we in the New Testament are privileged to be recipients of it. Mas nós no Novo Testamento somos privilegiados de ser recipientes dela. Many of us have experienced that grace of God. Muitos de nós temos experimentado essa graça de Deus. Here's what Peter said. Eis o que Pedro diz. Even angels desire to look into the wonder of the grace of God. Mesmo os anjos desejaram perscrutar a maravilha da graça de Deus. Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace? Por que os anjos ficaram impressionados quando viram o evangelho da graça? Well, there are two things that you must understand about angels. Bom, há duas coisas que você precisa entender sobre anjos. One. Primeiro, they are servants of the living God. Eles são servos do Deus vivo. God tells them what to do and they do it. Deus diz a eles o que fazer e eles o fazem. They have no will of their own. Eles não têm vontade própria. They cannot be your guardian angels unless God tells them to. Eles não podem ser seu anjo da guarda a menos que Deus lhes diga para serem. The second thing about angels we learn right here in this verse is this. A segunda coisa que aprendemos sobre os anjos aqui neste verso é que the reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace. A razão por que eles ficam impressionados ao ver o evangelho da graça is because they have never experienced such mercy. É porque eles nunca experimentaram tal misericórdia. Angels have never experienced grace themselves like many of us do. Os anjos mesmo nunca experimentaram a graça como muitos de nós. They have never needed mercy because they have always lived sinless lives. Eles nunca precisaram de misericórdia porque sempre viveram vidas sem pecado. After the fall of Lucifer from heaven, depois da queda de Lúcifer do céu, the angels in heaven were never tempted to sin. Os anjos no céu nunca mais foram tentados a pecar. They have never wandered from the Father's will in their lives. Eles nunca se desviaram da vontade do Pai em suas vidas. They have never needed to be redeemed because they are sinless beings. Eles nunca precisaram ser redimidos porque são seres livres de pecado. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O medo é algo que atinge a qualquer um de nós. De um jeito ou de outro, sentimos medo, ainda que as circunstâncias não sejam as mesmas. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 6, interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Listening friends. Olá, amigo ouvinte. We are glad you tuned in to listen to this program. Estamos felizes que esteja ligado conosco para ouvir mais este programa. In the past few messages, nas mensagens anteriores, we have been seeing how Peter is counting God's blessings for us. Vimos como Pedro está contando as bênçãos de Deus para nós. There are 7 of them. Existem 7 delas. In 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2. Em 1 Pedro capítulo 1 versos 1 e 2. We see the first blessing is the blessing of God's call and election to salvation. vimos que a primeira bênção é a bênção de chamada e eleição de Deus para a salvação. In verse 3, the second blessing is the blessing of the new birth. No verso 3, a segunda bênção é a bênção do novo nascimento. In verse 3 also, the third is the blessing of a living hope. No verso 3 também, a terceira é a bênção de uma viva esperança. In verse 4, the fourth is the blessing of an inheritance. No verso 4, a quarta é a bênção de uma herança. In verse 5, the fifth is the blessing of God's protection and security. No verso 5, a quinta é a bênção da proteção e segurança de Deus. In verses 6 to 9, nos versos 6 a 9, we see the sixth blessing, and this is a blessing of suffering for the sake of Christ. Vemos a sexta bênção, que é a bênção de sofrer por causa de Cristo. And the seventh blessing is found in verses 10 to 12, which is the blessing of grace. E a sétima bênção é encontrada nos versos 10 a 12, que é a bênção da graça. We already looked at five of these blessings. Já vimos cinco dessas bênçãos. Now let's look at the sixth blessing. Vamos agora à sexta bênção. We have the blessing of suffering for the sake of Christ. Temos a bênção de sofrer por causa de Cristo. If you have your Bible, you can look at verses 6 to 9 of 1 Peter chapter 1. Se você tem sua Bíblia, pode conferir nos versos 6 a 9 de 1 Pedro capítulo 1. There is a lot of confusion regarding this whole issue of suffering. Existe muita confusão com respeito a todo esse assunto de sofrimento. People have all kinds of ideas about suffering. As pessoas têm todo tipo de ideias sobre o sofrimento. Please listen carefully to what I'm going to tell you. Por favor, ouça com atenção o que vou dizer a você. The reason there is confusion about the whole issue of suffering. O motivo por que existe confusão sobre toda essa questão do sofrimento? Because many people want to pick and choose verses from the scripture as if they were choosing food from a buffet table. É porque muitas pessoas são exigentes quanto aos versos das Escrituras, como se estivessem escolhendo comida em uma mesa de buffet. Can you hear someone say, I like this verse, but I don't like this one? Já ouviu alguém dizer, gosto desse verso, mas não gosto desse outro? And they end up with confusion. E acabam em confusão. You have to look at the whole scripture. Você tem que considerar toda a Escritura. You cannot just look at it in bits and pieces. Você não pode levar em conta somente fragmentos. But you must look at the whole of the Bible. Mas deve considerar a Bíblia como um todo. There are some people who see every affliction in life as suffering for Christ. Existem algumas pessoas que encaram toda a aflição na vida como sofrimento por Cristo. These people mention everything from the ridiculous to the sublime. Essas pessoas mencionam de tudo, do ridículo ao sublime. They would say if you get a flat tire, it's a suffering for Christ. Dizem que se você tiver um pneu furado, é sofrimento por Cristo. Others include serious things like losing a loved one as suffering for Christ. Outros incluem coisas sérias, como a perda de um ente querido, como sofrer por Cristo. Some people see everything as suffering for Christ. Algumas pessoas veem tudo como sofrimento por Cristo. But that's wrong. Mas isto é errado. There are different types of suffering in the world. Existem diferentes tipos de sofrimento no mundo. There are sufferings that are result of sin. Há sofrimentos que são resultado de pecado. There are sufferings that are result of Satan's attack. Há sofrimentos que são resultado do ataque de Satanás. There are sufferings that are the result of other people's stupidity. Há sofrimentos que são resultado da estupidez de outras pessoas. There is suffering just because we live in this fallen, sinful world. Existe sofrimento simplesmente porque vivemos neste mundo pecaminoso e arruinado. There are all kinds of sufferings. Existe todo tipo de sofrimento. Now, these are all real sufferings, and I'm not minimizing them. Agora, todos esses sofrimentos são reais e não estou minimizando-os. But none of these are meant here in 1 Peter. Mas não se tem em vista nenhum destes aqui em 1 Pedro. Peter is speaking about suffering that occurs as a result of being a follower of Jesus Christ. Pedro está falando sobre sofrimento que ocorre como resultado de ser um seguidor de Jesus Cristo. If you lose your job because you are a follower of Jesus Christ, se você perde seu emprego porque é um seguidor de Jesus Cristo, then you are suffering for Christ. Então você está sofrendo por Cristo. If you get bypassed for a promotion on the job simply because you are a follower of Christ, se você é deixado de lado para uma promoção em seu lugar de trabalho simplesmente por ser um seguidor de Jesus Cristo, then you are suffering for Christ. Então você está sofrendo por Cristo. But if you lose your job because you are lazy or incompetent, mas se você perde o seu emprego porque você é preguiçoso ou incompetente, that is not suffering for Christ. Isso não é sofrer por Cristo. If they drag your reputation through the mud because you are a follower of Jesus Christ, se eles jogam sua reputação na lama porque você é um seguidor de Jesus Cristo, that is a suffering for Christ. E isso é sofrer por Cristo. And he will bless you for that. E ele abençoará você por isso. My listening friends, Peter does not say that suffering does not hurt. Meu amigo ouvinte, Pedro não disse que o sofrimento não fere. Will you listen to me very carefully, please? Você pode me ouvir com atenção, por favor? What Peter is saying is this. O que Pedro está dizendo é isso. When you are allowed to go through suffering that is specifically directed at you because of your unwavering commitment to Christ, quando a você é permitido atravessar por um sofrimento dirigido especificamente a você por causa de seu resoluto compromisso com Cristo, when you are allowed to go through suffering because of your unwavering commitment to His Word, quando a você é permitido atravessar por um sofrimento por causa de seu resoluto compromisso com sua palavra, then God will use that suffering to bless your life. Então Deus vai usar esse sofrimento para abençoar sua vida. God will use it to bless you in ways you would never understand otherwise. Deus usará isso para abençoar você de um modo que jamais compreenderia se fosse de outra maneira. God will use that suffering to refine your life as precious metal. Deus usará esse sofrimento para refinar sua vida como metal precioso. God will use that suffering to bring you closer to Him in a way you never thought possible. Deus usará esse sofrimento para levá-lo para mais perto dele de um modo que você jamais pensou ser possível. God will use that suffering to bless you in ways that makes the human mind boggle. Deus usará esse sofrimento para abençoar você de um modo que faz a mente humana estremecer. Peter is obviously thinking about how he failed to trust in the Lord Jesus. Pedro está, é claro, pensando em como falhou em sua confiança no Senhor Jesus. Peter is remembering how he denied Jesus instead of standing with him. Pedro está lembrando de como negou Jesus ao invés de permanecer firme com ele. The Peter before the resurrection was afraid of suffering. O Pedro de antes da ressurreição estava com medo do sofrimento. The Peter before the resurrection could not take suffering for Jesus' sake. O Pedro de antes da ressurreição não poderia sofrer por causa de Jesus. And that is why Peter denied Jesus and denied any knowledge of him. É por isso que Pedro negou Jesus e qualquer conhecimento que tinha dele. But the Peter after the resurrection was given many opportunities to suffer and pay dearly for following Christ. Mas ao Pedro depois da ressurreição foram dadas muitas oportunidades de sofrer e pagar caro por seguir a Cristo. And he did. E ele fez. In fact, tradition said that he was crucified upside down for the sake of Christ. Na verdade, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo por causa de Cristo. That is something that very few of us have ever experienced. Isso é algo que bem pouco de nós alguma vez experimentou. And if and when the time comes, we will be able to count it a blessing. E se e quando chegar a hora, seremos capazes de contar a bênção. Peter said those times of suffering are short-lived and unlimited. Pedro diz que essas horas de sofrimento são de vida curta e ilimitadas. Those times are not forever. Esses momentos não são para sempre. But in the midst of those times, you will experience joy beyond measure. Mas em meio a essas horas, você vai experimentar alegria além da medida. Now let's recount the blessings. Agora vamos contar novamente as bênçãos. Count your blessing of election. Conte sua bênção da eleição. Count your blessing of the new birth. Conte sua bênção do novo nascimento. Count your blessing of the living hope. Conte sua bênção da viva esperança. Count your blessing of the inheritance. Conte sua bênção da herança. Count your blessing of God's security and protection. Conte sua bênção da segurança e proteção de Deus. Count your blessing when you suffer for Christ. Conte sua bênção quando sofrer por Cristo. Finally, finalmente, count your blessing of the grace of God. Conte sua bênção da graça de Deus. Look at verses 10 to 12 of 1 Peter chapter 1. Veja os versos 10 a 12 de 1 Pedro, capítulo 1. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Probably nothing overwhelms me more than when I take time to reflect upon the grace of God. Provavelmente nada me impressiona mais do que quando tomo tempo em refletir sobre a graça de Deus. It is grace that is totally unmerited favor. Graça que é o favor totalmente imerecido. It is grace that I do not deserve. É graça que não mereço. It is grace that overwhelms me. É graça que me impressiona. And that grace can only be possible through Jesus Christ. E essa graça somente pode ser possível através de Jesus Cristo. In fact, Peter said that the prophets in the Old Testament foretold of this grace. Na realidade, Pedro disse que os profetas no Antigo Testamento profetizaram desta graça. They foretold of it by faith. Eles profetizaram dela pela fé. The prophets of old did not experience that grace themselves. Os profetas do passado, eles mesmos, não experimentaram essa graça. They longed for it. Eles esperavam por ela. They hoped to see it with their own eyes. Tinham esperança de vê-la com seus próprios olhos. They peered into its horizon. But we in the New Testament are privileged to be recipients of it. Mas nós no Novo Testamento somos privilegiados de ser recipientes dela. Many of us have experienced that grace of God. Muitos de nós temos experimentado essa graça de Deus. Here's what Peter said. Eis o que Pedro diz. Even angels desire to look into the wonder of the grace of God. Mesmo os anjos desejaram perscrutar a maravilha da graça de Deus. Why are the angels filled with wonder when they see the gospel of grace? Por que os anjos ficaram impressionados quando viram o Evangelho da Graça? Well, there are two things that you must understand about angels. Bom, há duas coisas que você precisa entender sobre anjos. One. Primeiro. They are servants of the living God. Eles são servos do Deus vivo. God tells them what to do and they do it. Deus diz a eles o que fazer e eles o fazem. They have no will of their own. Eles não têm vontade própria. They cannot be your guardian angels unless God tells them to. Eles não podem ser seu anjo da guarda a menos que Deus lhes diga para serem. The second thing about angels we learn right here in this verse is this. A segunda coisa que aprendemos sobre os anjos aqui neste verso é que the reason why the angels are filled with wonder when they see the gospel of grace. A razão por que eles ficam impressionados ao ver o Evangelho da Graça is because they have never experienced such mercy. É porque eles nunca experimentaram tal misericórdia. Angels have never experienced grace themselves like many of us do. Os anjos mesmo nunca experimentaram a graça como muitos de nós. They have never needed mercy because they have always lived sinless lives. Eles nunca precisaram de misericórdia porque sempre viveram vidas sem pecado. After the fall of Lucifer from heaven, depois da queda de Lúcifer do céu, the angels in heaven were never tempted to sin. Os anjos no céu nunca mais foram tentados a pecar. They have never wandered from the Father's will in their lives. Eles nunca se desviaram da vontade do Pai em suas vidas. They have never needed to be redeemed because they are sinless beings. Eles nunca precisaram ser redimidos porque são seres livres de pecado. They have never experienced it, but they see it as an awesome thing. Eles nunca a experimentaram, mas a veem como algo impressionante. The next time you begin to tell God about what he is not doing, stop and think. Da próxima vez que você começar a falar com Deus sobre o que Ele não está fazendo, pare e pense. Remember that it is His grace that has worked in your life that makes angels baffled. Lembre-se que sua graça que operou em sua vida que deixou os anjos desconcertados. We are the ones who are sinners, the angels are not. Nós é que somos pecadores, os anjos não. We are the ones who deserve hell. The angels are not. Nós é que merecemos o inferno. Os anjos não. We are the ones who need to be redeemed by the grace of God. Nós é que precisamos ser redimidos pela graça de Deus. And we were redeemed through the precious blood of Jesus. E fomos redimidos através do precioso sangue de Jesus. And yet the angels get more overwhelmed by that experience than we do. E apesar disso, os anjos ficam muito mais estarrecidos por essa experiência do que nós. We just take it for granted in the daily tasks of our lives. Do you remember the verses I quoted when we started looking at our blessings? Está lembrado dos versos que citei quando começamos a considerar nossas bênçãos? They are good words to live by. São ótimas palavras para se viver. Count your blessing. Conte as bênçãos. Name them one by one. Uma a uma, dize-as de uma vez. And it will surprise you what the Lord has done. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. If you have never experienced the grace of God, se você nunca experimentou a graça de Deus, if you have never experienced the peace that comes from knowing the grace of God, se você nunca experimentou a paz que vem pelo conhecimento da graça de Deus, you can ask him today. Você pode pedir a ele hoje. He will give it to you. Ele a dará a você. That is his promise. Esta é sua promessa. Will you ask him? Você pedirá a ele? Today? Hoje? He will never let you down. Ele nunca desprezará você. It is my prayer that you would say, yes, Lord. Minha oração é que você possa dizer, sim, Senhor. Until next time, I wish you God's richest blessing. Até a próxima vez, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Você ouviu o Dr. Michael Youssef em sua mensagem de hoje, falando sobre a jornada da fé, Abraão, parte 6. O Dr. Youssef deixou claro que Deus é quem de fato supre cada uma de nossas necessidades. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Ele preenche o vazio do seu coração, se tão somente você recebê-lo como seu Senhor e Salvador, agora mesmo. Queremos ajudá-lo nessa tão importante decisão em sua vida. Por isso, preparamos algo especial para você. O livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis. Nele, você encontrará a orientação necessária para esse maravilhoso encontro com Cristo. Peça agora mesmo, é grátis. Escreva-nos. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Não deixe de estar sintonizado conosco em nosso próximo encontro, aqui, Mostrando o Caminho, com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.